Você vai escutar o podcast da equipe EMAC, Unidos pelo Conhecimento. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, yep, yep, yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. Gotta get that. Boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. Salve, salve, ouvintes de toda a galáxia. Estamos aqui para a gravação da segunda edição deste podcast, que teve a sua primeira edição lançada semana passada. Bombou, mó galera comentando durante esse final de semana, durante a semana que começou. E agora a gente está lançando a segunda edição, que logicamente discute sobre o segundo tema. O segundo tema lançado aí pela equipe organizadora. Muito show, tá? Parabéns à equipe. Esse tema realmente é muito apropriado, pois muitos se deparam com essa situação em que irão à entrevista de emprego. Muito bom esse tema, muito bom. Daqui a pouco a gente vai dar início a isso. Antes a gente vai passar pela leitura dos comentários com o Felipe. Mas primeiro eu tenho um pequeno recadinho pra dar. É a respeito do plágio, pessoal. Evitem copiar conteúdos na íntegra de outros blogs sem atribuir os créditos. Plágio é crime. Além de tudo, é um desrespeito pelo conteúdo do autor, porque ele passou, sabe-se lá, né, o maior trabalho para bolar aquele post ali, e agora você pega, copia e não atribui os créditos. Isso não é legal. Além de tudo, é uma prova de que aquele que copia na íntegra e não atribui os créditos não tem imaginação para criar seu próprio post. Então, evitem as cópias, evitem o plágio, porque, como eu já falei, o plágio é crime e uma falta de respeito. Não canso de dizer que o concurso ele é uma oportunidade de fazermos amigos, então aproveitem para aprender muito com essas 238 equipes que estão participando. A gente também está contando com uma participação super especial aqui, a da Silvia Figueiredo. Ela é responsável pelo CIEE, o Centro de Integração Empresa e Escola de Santa Catarina, aqui de Tubarão. Isso mesmo. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a equipe Unidos pelo conhecimento, pelo convite, a participação e esclarecimento de algumas dúvidas, né? Então tá beleza. Daqui a pouco a gente já volta com o nosso assunto-chave. Agora vocês escutam os comentários na voz de Felipe Generoso. Então, galera, vamos aqui citar os comentários recebidos durante a semana no nosso blog. Então, temos aqui o comentário da Felícia, novamente, nos parabenizando e agradecendo pela citação no último podcast. A gente é que agradece. Também gostaríamos de agradecer os comentários recebidos pelos outros blogs que vieram nos visitar e deixar seus comentários. São elas: a Equipe Independente, a Babi da Equipe 2 Piracópolis, também Arapec, ao Edu do Pagos para Vardear, outro aqui do Magia Group, Stefan do Lodin 4, novamente o Marcos do Jornal Na Hora 101, a equipe interpessoal ao blog Opasquim e também a Amanda da equipe Opala. Vamos então aos próximos comentários. Recebemos aqui também um comentário da nossa amiga Priscila Torquato, nos parabenizando e dizendo que isso ajuda muita gente na escolha da profissão. E realmente ajuda. Outro comentário aqui é da Gabi, uma sonhadora no mundo dos mercenários. Também recebemos aqui o comentário da Cris, uma pessoa que nos ajudou muito e que acredita que, assim como nós, que gostar do que faz é o primeiro passo para adquirir o sucesso profissional. Agradecemos também a nossa amiga Elisha pelo comentário, nos parabenizando e dizendo que adorou o blog. Também agradecemos aqui as críticas deixadas pelo nosso amigo Hugo Meira, dando sua opinião de um ponto de vista profissional, que com certeza vão nos fazer evoluir ainda mais neste nosso podcast. Recebemos também vários comentários de pessoas nos contando de suas histórias de vida, suas experiências na busca da profissão, como do físico Diego Galeano, ao blog Body Count, a Dani Dung, no blogueira, que inclusive disse que gostou muito da minha voz. O Paulo Lussenberg também ao Anderson Moreira. Tivemos também muitos outros comentários, na qual não temos tempo suficiente para citar todos. Mas agradecemos mesmo assim. Muito obrigado a todos pelos comentários e continuem comentando, que nas próximas edições do nosso podcast, ele poderá ser citado. Um grande beijo às meninas e um grande abraço aos meninos que comentaram. Continuamos agora com o ponto-chave aqui do nosso podcast, na entrevista com Silvia. É contigo, Rafa. É isso aí, então a gente vai às perguntas, né, Silvia? Você está preparada? Sim, vamos lá. Bom, a gente elaborou aqui 5 questões e a Silvia vai estar encarregada de respondê-las. Então, a primeira pergunta ela é relacionada à vestimenta. Como o candidato deve se vestir para comparecer a uma entrevista de emprego, Silvia? Então, para as entrevistas, seja ela de estágio ou de emprego, o candidato deve sempre vestir-se discretamente. Tem que evitar roupas que chamem atenção, principalmente as meninas. O que, que acontece? Saias curtas, né? Muita maquiagem, perfumes fortes. E os meninos, os cabelos têm que estar sempre limpos e curtos. E se acontecer de um menino tiver o cabelo longo, tem que estar manter preso para não aparecer o ar de desleixo diante da empresa, né? Interessante essa questão do desleixo, né, Silvia? Vai mandar muito a aparência física, né? A aparência de como ele está vestido, a sua apresentação ali na hora. A segunda questão, na hora da entrevista, o que manda mais, o perfil profissional ou pessoal? Que no caso, que são as qualidades, os objetivos e as metas do candidato? Na verdade, hoje as empresas buscam muito o conhecimento técnico, né? E a atitude dos candidatos. Mas independente do grau de conhecimento dele, o candidato deve mostrar-se sempre em entusiasmo, né? Tem que aparecer na entrevista com entusiasmo, mostrar que tem interesse realmente naquela vaga da qual está concorrendo. Então, interessante ele ser uma pessoa interessada no que ele está buscando, né? A terceira questão. Que tipo de respostas chama a atenção dos entrevistadores? As respostas têm que ser curtas e objetivas, né? Então, dependendo do tipo de pergunta, tem que ir direto ao ponto, né? Manter um relacionamento amistoso, porém formal. Afinal, você não conhece, geralmente não conhece o entrevistador. E na hora que a gente estava ensaiando, né? Você citou ali o ponto de evitar o uso de apelidos, né? Etc. Então, mesmo que você conheça, você não pode ser um confiado, né? Achar que vai poder tratar ele como se fosse o seu parente, um conhecido, né? Independente disso, você tem que tratar ele de maneira respeitosa, afinal você está ali para uma entrevista de emprego. A quarta questão, durante a entrevista, o que fazer e o que não fazer? Então, na verdade, eu coloquei alguns tópicos do que não fazer, porque depois você vai estar disponibilizando um material que eles podem, um material muito mais complexo que eles podem estar acessando, né? Então, eu coloquei assim, não fumar e não aparecer na empresa com um cheiro de cigarro, né? Óculos escuros e bonés, nem pensar. Na verdade, assim, é uma faca de dois gumes, porque depende da empresa que você vai fazer uma entrevista. Se for uma entrevista mais formal, você tem que ir de camisa, calça social. E se for uma entrevista mais não formal, depende, vamos supor, uma loja de surf, você pode ir mais à vontade, uma bermuda, né, um boné. Então, é legal para a empresa também de surf. Então, não utilizar óculos escuros e bonés. Não utilizar gírias também é importante. Não mascar chicletes. Não fazer críticas ou queixas a empregos antigos que você possa, que tenha tido, né? Evitar discutir sobre religiões, políticas e futebol com o entrevistador, porque isso nunca acaba bem. E não utilizar apelidos para o entrevistador. Mesmo você conhecendo ele melhor, evite utilizar apelidos, né? Como a Silvia disse, isso daqui é só um resuminho, né? A gente não quis tornar isso muito complexo, mas a gente vai disponibilizar um material para download e você vai poder baixar e vai poder fazer uma consideração mais detalhada aí no seu computador, pessoalmente, para que você possa ter as orientações, né? E a quinta questão, a gente sabe que a empresa ela busca bons profissionais, como você falou, né? Pessoas que tenham formação técnica, mas também é necessário considerar o perfil profissional do candidato. Só que muitas vezes eles também fazem análise do perfil pessoal. Então, na hora de descrever qualidades e defeitos, que sugestão você dá aos nossos ouvintes, Silvia? Então, é um ponto bem importante, porque eu acho que cada candidato tem que ter a humildade ao falar das suas qualidades, relacionadas sempre com o perfil da vaga. Não vai dizer que você é legal, que você é isso, é aquilo. Tem que sempre relacionar com o perfil da vaga que está se concorrendo. E com relação aos defeitos, o objetivo do entrevistador é avaliar sempre seu senso crítico. Você deve sempre relacioná-los, porque não existe pessoa sem defeito, mas sempre relatar a sua estratégia para tentar superar esses defeitos, né? Então, você vai ter que mostrar o lado bom e o que vai pensar em fazer dentro da empresa para que não dê problemas futuros, né? Então, eu tenho... vocês podem pesquisar no YouTube um vídeo muito interessante com o Max Geringer, que é especialista no assunto, né? Vagas de emprego. É uma entrevista, vocês colocam, digitam em primeiro emprego, e é uma entrevista muito interessante de 9 minutos, que vale a pena vocês verem, que é dicas do que fazer e o que não fazer numa entrevista também. Legal, a gente vai estar disponibilizando o link aí para a galera visitar. Para finalizar, Silvia, a gente sabe que a maneira de se comportar numa entrevista de emprego, ela deve ser a mesma durante todo o nosso dia a dia profissional, né? E que conselho você daria para aqueles que estão se preparando para a sua primeira entrevista de emprego? Na verdade, é utilizar sempre da sinceridade, ser o mais sincero possível e procurar saber um pouco mais da empresa, o histórico, para ter a base na hora de falar da sua ação e o cargo que vai ocupar, que é bem interessante também. Muito bom, Silvia. A gente agradece a sua participação aqui no programa, né? Com certeza é um privilégio para a gente estar tendo a participação de uma pessoa tão experiente, com tanta prática nisso que nem você. A gente conta com a sua participação em outros programas também. Você está convidada sempre a aparecer por aqui. E até a próxima oportunidade. É isso aí, galera. Muito obrigado por tudo. Espero aí que vocês tenham gostado do nosso podcast. Semana que vem as meninas vão estar participando. Então, se você ficou triste porque elas não estão aqui, não se deprima. Semana que vem elas estarão aqui, com certeza, marcando presença neste super podcast. Este podcast que já faz parte da sua rotina semanal. Um grande abraço. Até mais. Falou!